6 OH 776, Rádio Tropical AM 850 kHz, Porangatu, Goiás, a rádio do seu coração. Em casa, no carro, na internet, todo mundo tá ligado. É Tropical AM. O mundo inteiro ligado aqui.